Deus que me criou, ao Deus que me amou, tudo entregarei, tudo entregarei. Ao Deus que derramou o seu melhor por mim, tudo entregarei, tudo entregarei. Constrangido eu estou, infinito é o teu amor, para sempre vou te adorar. Eu entrego tudo em teu altar, o melhor que tenho, só darei aquilo que me custa. Deus que me criou, ao Deus que me amou, tudo entregarei, tudo entregarei. Ao Deus que derramou o seu melhor por mim, tudo entregarei. Digno é, pra sempre é. Ao Deus que me criou, ao Deus que me amou, tudo entregarei, tudo entregarei.